sabor natural. Nacional que nem pastel de feira que se bate em um outro bar. E somado ao som faz flutuar. Verso ímpar, ímpar, por um par de parcel. Com sabor natural, nacional que nem pastel de feira que se bate em um outro bar. E somado ao som faz flutuar. Alma jorra ao longo da canção no BPM exato do surrado coração. Mano, mesmo se for microfone sem fio, eu não fujo da fonte e nem cruzo a ponte que conecta com um monte de pilantra no Brasil. A guerra civil rola em nível mastodonte, segue a surda e muda como manda o figurino. Mas a caneta é minha granada e eu já joguei fora o pino. Esses babuínos sempre constam com os decibéis a níveis inconcebíveis mesmo depois das 10. No mais, psiu, rota, ronda civil, servem só pra frear. Fui nem me viu. Conjuntos habitacionais populares de apartamento ou lojas de departamento. Produção em série em várias áreas, padronizam pensamento. Eu não sou o que aparento. Esse não é o tipo de igualdade que acredito. E tenho dito, quero tudo mais bonito. Ao meu redor tá esquisito. Quem toca o apito do jogo no campo minado que eu habito. Arbítrio livre, mundo livre, ventre livre, Deus me livre. Tem poder, pensa assim e não vai querer mudar. Mesmo a lada vigonia, sigo a retaliar. Verso ímpar, ímpar, por um par de parcel. Com sabor natural, nacional que nem pastel de feira que se bate em um outro bar. E somado ao som faz flutuar. Verso ímpar, ímpar, por um par de parcel. Com sabor natural, nacional que nem pastel de feira que se bate em um outro bar. E somado ao som faz flutuar. Baby, eu só sei que eu cansei de me explicar. Não é uma banca de cara, nem uma banda de mina. Mas o verso é ímpar. Sem pipa, qualquer quirela de fama. Como Milton, banana balançando. A gente tá sem parar. Há quase uma década na época que mal se começou. Já tá prestes a acabar, é. Mas seja como for, sempre vale ressaltar. Eu só caminho contra o vento e o verbo vem no ar. A rigor, ela adia, não adianta. Cresce quieto como planta, não vou pagar de anta. Agradeço cada vez que minha voz via garganta. Atinge teu ouvido e a poeira se levanta. Em viagem sem vacilo, tipo, de volta ao lar. Da cidade de SP pra todo o sistema solar. E celestial, sempre puro e natural. Orgânico, mesmo num loop mecânico. Microfone dinâmico, causando pânico. Ao vivo, o clima sempre é botânico. Se eu fosse um cara, diria florido. Conexão espontânea pelo par de ouvido. De todas as cabeças que consomem no recinto. O que eu dou é o que eu tenho, e volto dobro, eu sinto. Verso ímpar, ímpar, por um par de parcel. Com sabor natural, nacional que nem pastel. De feira que se bate em um outro bar. E somado ao som faz flutuar. Verso ímpar, ímpar, por um par de parcel. Com sabor natural, nacional que nem pastel. De feira que se bate em um outro bar. E somado ao som faz flutuar. Thank you.